Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Vidayananda Goswami Dinamine Namaste Gurhamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nasine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacati Shatarine. Obrigado pela presença de vocês acompanhando o curso sobre a batalha de Kurukshetra e suas implicações políticas. Estamos, nesse momento, fazendo um acompanhamento, uma leitura da lição 1. Foi passado para vocês em apostila. E o primeiro ponto que eu queria aqui abordar é até mesmo em relação ao termo política, né? Porque, dentro do contexto em que nós estamos, pensar na política como um veículo ou um meio da razão atuar como mediadora, reducionista do fazer ou da ação humana, acaba deturpando o verdadeiro sentido, o verdadeiro contexto semântico da palavra política. E é justamente nesse outro aspecto da política que nós estamos tentando desenvolver esse estudo, trabalhando a temática da política ligada à questão, primeiramente, moral, né? O que há realmente por trás da aparente questão bélica, tanto de Kurukshetra, como também dentro das questões bélicas da nossa época, né, do nosso momento histórico, do momento em que vivemos. E não apenas uma batalha épica ou uma crise bélica constatada externamente, constatada de modo factual no mundo físico, mas sim, e principalmente, essa batalha interna, que por ser interna vai naturalmente se manifestar no plano externo. Aí sim entramos em questões já de uma geopolítica ou de situações historicamente já descritas como as grandes batalhas, as grandes guerras, e especificamente para não voltarmos, né, em contextos anteriores ao século XIX, com Napoleão, com a Guerra dos 100 Anos, Guerra de Secessão e outras coisas que foram realmente registrando o processo histórico bélico. Então, para não nos restringirmos, né, nesse aspecto tão geral, a ideia é compreender o essencial de uma guerra, o essencial da Batalha de Kurukshetra e o essencial que vai estar realmente num relacionamento político, uma relação no sentido transcendente do termo político, né? A ação em função das naturezas que nós possuímos, das duas tendências que afloram na nossa consciência durante a nossa tomada de decisão no mundo físico, no mundo material. Então, essas duas tendências entre o Daivik, né, e o assúrico, ou seja, o divino e o demoníaco, o dhármico e o adhármico, o religioso e o irreligioso. Certo? Então, nessas questões estão presentes o âmbito da nossa moral, nossa no sentido de humanidade, no sentido de seres espirituais, do ser, no sentido de questões ligadas à transcendência, questões ligadas à alma. Então, de certa forma, esta luta entre o espírito, tentando estabelecer, tentando manter a sua prioridade essencial, que é justamente, primeiro, a existência de um Deus pessoal absoluto. Segundo, a existência da alma espiritual. Terceiro, a existência de uma relação eterna entre esse ser e a alma suprema, entre o eu e Krishna, entre a Atma e Superatma, ou a Superalma. Certo? Então, nesse sentido, a crise ganha uma proporção muito maior, a crise bélica, e ao mesmo tempo temos que travar essa luta, temos que travar esse combate contra o mal que vai estar dentro de nós. Como eu estava dizendo, a questão das guerras atuais, ou do século XX, né, não tão atual, mas mais recentes, né, as duas grandes guerras, foram, na verdade, dominadas por duas primazias. Uma, a tendência liberal, de uma política liberal, a política econômica, vale dizer. E, por outro, a política ou a ideologia comunista. Então, a Primeira Grande Guerra foi estabelecida justamente nesses dois primados, entre o liberalismo e o comunismo. Liberalismo entende-se a possibilidade de você desenvolver a compreensão de que há uma alma espiritual, de que há uma relação eterna com Deus, de que há uma personalidade absoluta, que é a suprema divindade, que é Deus. Por outro lado, no comunismo nós não vamos ter essa possibilidade. Primeiro que, dentro de todo o processo científico, né, iniciado pelos filósofos racionalistas, os autores, os pensadores que estavam ali na aurora da modernidade, Descartes, Kant, Hegel, Spinoza, estavam realmente estabelecendo o futuro exemplificado, comprovado, estabelecido pela racionalidade, a razão. A começar pelo próprio penso, logo existo, cartesiano, né? Você, então, para existir, você deve pensar. Logo, se um ser, uma entidade viva, prestes a nascer, ou até mesmo em condições ainda muito prematuras, não tem ainda condições de pensar, você pode tirar a vida desse ser vivo. Então veja que dentro de uma questão moral, essa ideia do ateísmo vai sendo apresentada no início, nas raízes do que nós temos aqui na modernidade, século XVII, XVIII, principalmente século XVIII, onde gradualmente vai se estabelecendo a supremacia da matéria, a supremacia do conhecimento externo, do domínio da razão sobre os elementos da natureza material. E logo, para que esse domínio seja imperativo, a necessidade de se tirar de cena, ou de se anular, ou de estabelecer como ilusório, ou como irreal, ou como não existente, um Deus. Então, dentro dessa possibilidade, inicialmente intelectual, inicialmente dentro do plano das ideias, né, dentro do campo do pensamento ou da filosofia, vai se estabelecendo então valores que a ciência teria como base para a sua envergadura de desenvolvimento, de pesquisas, de condução de uma proposta de novo mundo. Então, com essa nova proposta racionalista, teríamos um mundo perfeito, teríamos um mundo completamente adequado às condições, necessidades, prioridades do ser humano, cujas facilidades só podem ser alcançadas se você não tem um poder absoluto, não tem estabelecido a realidade transcendente de um ser absoluto. Isso, então, parte da filosofia para a ciência, e da ciência vamos chegar ao contexto social, histórico. Dentro do campo da sociologia, por exemplo, Vamos ter uma engenharia social, a maneira de estabelecer o que viria através de vários autores, mas principalmente a ponta de lança, Karl Marx e Engels, justamente vão estruturar essa proposta moderna do racionalismo dentro da vida de uma comunidade, dentro da vida do meio social, né, no sujeito social, onde, a partir do momento que se interfere na vida social do sujeito, você vai liquidar a individualidade desse sujeito. Então, nós vamos notando que aquele princípio de relacionamento da alma com o Supremo, o que na verdade era possível, até mais fácil de ser alcançado em eras anteriores, justamente, nessa era vai perder o foco, perder o seu direcionamento. O homem vai passar a ter uma importância, ou dar uma importância maior a essa questão agora, de sua presença dentro de um campo social. Vai tirar esse foco da sua reflexão, da sua compreensão de si mesmo, da sua análise, da sua compreensão essencial. E passa a ter que usar esse grande arsenal como uma, na verdade, uma dádiva de Deus, a inteligência, o intelecto, a discriminação, o viveka, que dentro da base filosófica do Bhagavad Gita, a finalidade desse conhecimento, desse viveka, é justamente buscar a causa última de tudo, o conhecimento e sua finalidade. Como nós temos no Bhagavad Gita, Vedasya Sarvam Eva Vedyo, Vedanta Krit Vedavid Vedacharam. A meta de todo conhecimento é conhecer Krishna. Então, ao invés de buscar, como era no passado, através do yoga, através da reflexão filosófica, através da própria prática, da vida devocional, você direcionava a sua energia, a sua vitalidade para esse propósito do autoconhecimento. Com essa evolução racionalista moderna, iniciada no século XVIII, principalmente, delineada por teóricos da economia política, ou da política econômica, mas na verdade da política de Karl Marx, por exemplo, principal nome, vai realmente definir um padrão social, vai definir uma estrutura de ação do indivíduo social, dando então a necessidade de tirar o foco da sua busca espiritual, da sua transcendência, dos seus valores reais e verdadeiros, para uma busca irrisória de sobrevivência, de manutenção, de subsídios mínimos, que a simples possibilidade de se viver nesse mundo já lhe garantiria. Então passa-se a empreender uma grande luta externa entre os nossos desejos inerentes da alma para os desejos agora sociais, os desejos como cidadão, os desejos como um homem civil, cujas características são totalmente racionalistas. Tiram a sua individualidade, levam você para um campo em que a ação passa a ter uma meta. Como nós sabemos, a filosofia do Bhagavad Gita, Bhakti, a filosofia Vaishnava, toda a nossa ação tem uma meta, só que a meta é transcendente. A meta é a autorrealização espiritual, o restabelecimento da relação eterna em amor e devoção para com Krishna, a ação em serviço devocional. Dentro desse sistema da engenharia social proposta por essas teorias ideológicas, são para direcionar essa propensão à atitude no mundo físico, à transformação no mundo. O grande progresso das civilizações modernas foi justamente nisto, de tirar o foco. E as grandes massas, né, a grande massa do povo, acaba sendo justamente os meios para esta manobra, onde por trás de toda essa manifestação generalizada, né, da população, das classes, do povo em geral, tem por trás um homem, tem por trás um ditador. E esse ditador, ele assume no inconsciente da população, no inconsciente do povo, cuja única finalidade é servir de número, servir de massa para a transformação dentro da sociedade proposta por esse ditador. Vemos aí o caso de Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Fidel Castro, nomes assim conhecidos, fora outros. Tivemos muitos outros ditadores, como uma ditadura terrível na Romênia. Então, estas atuações fazem então com que a população, fazem com que o ser humano dedique aquilo que era como um dever ser direcionado a Deus, ser direcionado para o prazer de Krishna, passa a ser direcionado agora para um propósito comum, um propósito totalitário, um propósito mais abrangente, um propósito social, comunitário, um propósito, uma proposta, ou um propósito ideológico, propósito de Estado. E então, aquilo que era inicialmente uma crise espiritual passa a ganhar outras proporções. Numa crise espiritual, você vai realmente meditar, vai praticar um conhecimento, uma relação de inquirir sobre a verdade ao mestre espiritual, vai estudar as escrituras, vai praticar serviço devocional, vai se autoconhecer. Só que quando você desqualifica ou inverte o valor dessa crise existencial, que é a mesma crise na qual Arjuna passou, entende? Essa crise entre o espírito, a consciência e a matéria, o transitório. Então, essa crise, não sendo mais necessária para a modernidade, para a consciência do homem moderno, ganha-se outras crises. Aí temos crises em diferentes graus na vida moderna, né? Desde uma crise de depressão, uma crise econômica, uma crise política, uma crise entre nações, e assim vai, como o Prabhupada dizia, né, nos seus livros, várias passagens ele coloca que essa ideia de nacionalismo, né, a ideia da fraternidade, essa ideia do comunitário, essa ideia de se colocar não mais como alma, mas agora como um membro de uma instituição ou de um veículo, como membro de uma organização, de um grupo, né? Toda uma questão designativa. Então nós passamos a perder a nossa proposta inicial, perder a nossa meta na vida. E é justamente isso que essas grandes ideologias do totalitarismo visam. Nós vemos que na Batalha de Kurukshetra, os dois exércitos estavam completamente empoderados ali de um propósito. De um lado, o propósito de estabelecer os princípios da imoralidade, a quebra, né, dos valores do Dharma. Enquanto que do outro, estavam ali para preservar o Dharma. De um lado, então, Kuros, do outro lado, os Pandavas. Então, da mesma forma, como havia uma proposta, mas essa proposta inicial, essa proposta presente em Kurukshetra era de preservar o Dharma. Na modernidade, quando você destitui a importância ou o valor do Dharma, a batalha passa para um outro nível. A batalha passa a fazer parte, então, de interesses políticos, econômicos, ideológicos, né? Então, veja como que se traz uma questão ontológica, uma questão até de uma crise metafísica para uma crise mundana, uma crise, como diríamos, do corpo, né? Do grande corpo social, do grande corpo nacional, até com que esse grande corpo nacional, esse corpo totalitário do Estado, dessas ditaduras, incluso também ditaduras militares, entram até o campo do individual e torna esse ser individual um todo. Assim como estavam lá no campo de batalha, Kurukshetra, um todo pelo Adharma e um todo unido pelo Dharma. Nós vemos na modernidade, pelo menos esses dois lados, esses opostos, em seu todo ou em seu totalitarismo, as duas grandes vertentes que aparentemente, como um fenômeno da grande ilusão que é a modernidade do século XX, se opondo ao comunismo, fascismo ou nazismo, que na verdade são do mesmo fundamento, são da mesma raiz, ambas são ideologias adhármicas. Então aquilo que era mal passa a ser visto como bom, pois combate um mal que poderia ser justificado naquele momento como pior. Mas que depois você vai ver que ambos eram abomináveis dentro da proposta de evolução humana. Ambos fizeram assim uma carnificina, um holocausto, uma matança assim, quase que incalculável em nome de uma proposta de engenharia social. Aqui nesse estudo nós não pretendemos entrar no âmbito da estrutura social védica, né, o Varnasharam Dharma. A finalidade nesse momento do estudo não é esse. Nós vamos até possivelmente desenvolver esse estudo em várias etapas, vários níveis, mas esse primeiro ainda é focado na questão da moralidade, do Dharma, especificamente. Mas podemos entender que muitas descrições apresentadas no Srimad Bhagavatam mesmo, no 12º canto, como que profecias de Kali Yuga, nós já vemos se constatando, né, na nossa sociedade moderna. A questão da inversão de valores, né, a transmutação dos valores, até como Nietzsche trouxe para a filosofia alemã do século, início do século XX, final do século XIX, na verdade, né, ou como nós poderemos ver a inversão de uma verdade. Como você estabelece sobre uma mentira muito bem articulada a verdade. Então, essa reviravolta na nossa consciência, a tão aclamada consciência moderna, né, de tantas mudanças, tantas revoluções, tantos movimentos, liberação, na verdade é uma grande estrutura social criada por uma engenharia. e, diríamos, uma engenharia do mal. Nós temos aí como Brahmana, ou melhor, Brahma, o senhor Brahma, o arquiteto, o engenheiro do universo. Nesse caso, nós temos aqui realmente a engenharia humana, a razão destituída de uma crença no divino, uma crença no sagrado, estabelecendo agora um novo padrão, criando uma nova realidade. Então, a profundidade com que o Bhagavad Gita pode nos conduzir em abordar, em entender, em observar esta realidade é tão grande, é tão profunda, que se não tivermos uma perspicácia, um interesse realmente profundo também de entender, nós desistimos e ficamos apenas numa compreensão ainda ou apenas religiosa ou apenas sectária em relação à vida, o que é a vida, né? Ficamos muito limitados num cerco, num nicho. Então, a proposta assim que Prabhupada trouxe é justamente essa, de entender a filosofia e tentar aplicá-la com compreensão na nossa vida. Mas justamente para sairmos de uma condição alienante. Então, entender a política que há por trás do Bhagavad Gita é um primeiro momento que nós temos que realmente compreender, né, de tomar a consciência desses valores dentro de nós e fazermos essa transformação, fazermos esta mudança de paradigma. Agora, nós vemos aqui no texto que então a questão correta, mais adequada, seria: o que nos reserva o futuro? Não temos assim uma intenção de predizer o futuro. Até porque o futuro é uma coisa incerta, o futuro, de certa forma, é uma ilusão. Porém, essa ilusão se constata sobre um terreno físico, um terreno fenomenal, a realidade que está nos permeando. Então, compreender essa questão histórica da Batalha de Kurukshetra e entender que esse inconsciente, essa psicologia que atuou nos generais de ambos os exércitos, Duryodhana, buscando realmente a destruição do Dharma, do outro, a Arjuna, como preservando o Dharma, são, na verdade, descrições da psicologia que nós encontramos e que nós possuímos e que nós estamos tendo hoje em dia. Faz parte da ontologia psicológica do nosso, do ser vivo, né? Então, esse futuro vai depender justamente da nossa atuação, da nossa consciência, do nível individual, do que é a minha ação nesse mundo, de como deve ser a minha ação nesse mundo e de como a minha discriminação deve ser, no mínimo, perfeita, no sentido de estar embasada, de estar sendo direcionada pela verdade, pelo conhecimento da verdade. Vamos ver aqui nesse trecho, na página 2, bem no início, segundo parágrafo. A motivação divina e demoníaca é o grande motor da história. Porém, os estudos sobre política, economia e sociologia se atêm apenas aos aspectos externos e fenomenais da história, sem considerar as motivações por trás do homem histórico. Segundo a teoria materialista da dialética histórica, Karl Marx, a sociedade passa por ciclos que se sucedem e que se sobrepõem num constante conflito de opostos dialéticos, onde o passado vai mostrando como a presença do homem altera a realidade do homem e que tal realidade pode ser mudada quando se revoluciona as causas históricas e assim vai se transformando historicamente a sociedade e a realidade. Essa teoria é materialista, ateísta e dialética. E por isto, desconsidera os fatos fundamentais da história, fatores esses que compõem realmente o movimento histórico da realidade, mas que não transparece claramente na ação social do homem político. Por se considerar somente os aspectos externos, diga-se mundanos, tais teorias se satisfazem em expor a descrição histórica e não a causa ontológica do movimento dialético da história, divino versus demoníaco. Então nós devemos observar como no pensamento moderno há essa negação de Deus. Porque quando você desconsidera a existência de Deus, você desconsidera toda uma base, uma raiz da tradição, você desconsidera toda uma estrutura moral da sociedade. E moral não no sentido castrador, não no sentido imitador. Moral no sentido de moralidade, dos moralistas. Moral está ligado com o Dharma. Moral está ligado com valores, entendendo que valores ou a verdade transcendentes. Sempre que você pensa na moralidade presente no Bhagavad Gita, onde essa questão é referente à moral do Bhagavad Gita, é sempre voltado à transcendência. Moralidade no sentido de agir em consciência de Deus, sabendo sobre a diferenciação, a discriminação entre divino e demoníaco. Certo? Essa possibilidade de entender a causa original. Se nós tentarmos apenas dentro da dialética de oposição aqui, nós vamos ver que o divino e demoníaco vai sempre ser pautado nas nossas decisões como aceito e rejeito, funções mentais. Então, se na minha mente foi colocado que o demoníaco é melhor que o divino, e que o divino, na verdade, é uma coisa assim, negativa, ruim. Então, tira-se o sentido, aqui mesmo até semântico da palavra, o sentido gramatical, o sentido realmente de significado da palavra. E se transverte, né? Você joga ou verte o sentido original como uma depreciação, como algo realmente irrisório, como é feito realmente no campo da academia, você falar de Deus é algo um pouco inadequado, né? Cafona, brega, algo que não justifica o seu intelecto, né? Então eles usam sempre uma articulação da linguagem, bem assim fruto realmente do racionalismo. Quando esse racionalismo chega então na linguagem, o estrago está praticamente completo. É onde tudo isto é pervertido. E perverter o sentido original de palavras, né, você realmente quebra o sentido lógico, o sentido capaz da discriminação. Você então perde a sua discriminação, perde a sua independência. Aí já no nível mais comum, sua independência intelectual. Então você passa a ver o divino e demoníaco como bom ou ruim. Aceito, rejeito. Certo? Então a dualidade mental se traz do plano transcendente para o plano imanente, o plano físico. Então o divino é aquilo que está hoje constatado numa igreja, que está constatado numa religião secular, que está assim, se constituindo ali numa instituição religiosa. E aí você apedreja a instituição religiosa, dizendo que ela é ruim. Então isso, ao longo de alguns séculos, aquilo que é ruim se constitui realmente como ruim para a sua consciência. E então você passa a ver, né, que a religião é ruim, a instituição religiosa é ruim, o divino é ruim. O oposto é o bom, né? Então você passa a cultivar, cultuar, a consumir o que aqueles meios da engenharia social definiram que o divino é ruim, colocaram para você que o demoníaco é o bom. E se o demoníaco, a sociedade, me diz, sociedade aqui como a engenharia social, me diz que isso é bom, eu vou então cultivar, vou consumir, vou fazer o que deve ser feito para ter o bom, embora seja o bom demoníaco. Então, observe como que nós vamos perdendo a nossa capacidade de discriminação. Primeiro, perdemos a capacidade de entender que nós não somos o corpo, nós somos, aliás, não somos a alma, somos o corpo. E que esse corpo está dentro de um contexto no qual eu tenho que decidir entre o divino e o demoníaco. Só que o divino e o demoníaco não são mais transcendentes, são agora físicos, institucionais. Por aí vai. Você vai encontrar empresas, você vai encontrar marcas, você vai encontrar vários meios onde esses dois estão, de certa forma, inseridos. Mas, com a nossa lente, a nossa capacidade de discriminação, vemos meio que invertidos esses valores. Então, tudo isso, na verdade, é a crise dos valores, a crise da verdade dentro da sociedade humana. Perdemos o Dharma, deixamos entender qual é a finalidade da nossa ação e passamos a agir de acordo com o status quo. Passamos a agir de acordo com o que é ditado dentro de uma proposta engendrada pela engenharia social. Então nós começamos assim a entender que essa política, a primeira leitura que nós estamos fazendo é de que essa política do Bhagavad Gita, a política da Batalha de Kurukshetra, tem uma projeção no momento moderno dentro de uma sociologia. Essa batalha de Kurukshetra, de um campo, assim, diríamos, mundano, está atuando em diferentes níveis. A abordagem que nós vamos fazer é justamente no nível da sociologia, a ciência ou a engenharia social. Bem, temos aqui uma primeira nota, né, dessa apostila, mas eu queria, cumprindo essa nota, né, ler aqui os versos referentes no Bhagavad Gita, em que está ligado com essa temática. Como foi pedido, é importante vocês fazerem a leitura de todo o capítulo 1, né, para poder realmente contextualizar bem. Vou aqui começar pelo verso 3 do capítulo 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó meu mestre, olhe só o fabuloso exército dos filhos de Pandu, tão habilmente dispostos pelo seu inteligente discípulo, o filho de Drupada. Aqui nesse exército estão muitos arqueiros heróicos que sabem lutar tanto quanto Bhima e Arjuna, grandes lutadores como Duryodhana, Virata e Drupada. Há também grandes combatentes heróicos e poderosos, tais como Drishtaketu, Chetikana ou Chekitana, Kasishara, Pururi, Kuntboja, Shaiga. Há o possante Yudamanyu, o poderosíssimo Uttamauja, o filho de Subhadra e os filhos de Draupadi. Todos esses guerreiros lutam habilmente em suas quadrigas. Mas, para sua informação, ó melhor dos Bharatas, ou melhor dos Brahmanas, Deixe-me falar-lhe sobre os capitães que estão especialmente qualificados para conduzir minha força militar. Há personalidades como você, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna e o filho de Somadatta chamado Burishrava, que sempre saem vitoriosos na batalha. Há muitos outros heróis que estão preparados a sacrificar suas vidas por mim. Todos eles estão bem equipados com diversas espécies de armas e todos são experientes na ciência militar. Visharada. Nossa força é incomensurável e estamos perfeitamente protegidos pelo avô Bhishma, ao passo que a força dos Pandavas, cuidadosamente protegida por Bhima, é limitada. Todos vocês devem agora dar todo o apoio ao avô Bhishma, à medida que assumem seus respectivos pontos estratégicos para entrada na falange do exército. Então Bhishma, o grande e valente patriarca da dinastia Kuru, o avô dos combatentes, soprou seu búzio bem alto, produzindo um som parecido com o rugido de um leão dando alegria a Duryodhana. Depois disso, os búzios, tambores, clarins, trombetas e cornetas soaram, todos de repente produzindo um som tumultuoso. Então nós vemos nessa sequência, até o verso 13, do 3 ao 13, nós vemos uma descrição dessa falange de assúricos, ou dos seres demoníacos, dos seres. Entenda-se que seres demoníacos aí realmente, no sentido de estarem sob essa influência, porque os Kuros faziam parte da dinastia, os Kauravas, né, a mesma dinastia da qual temos Arjuna, temos até mesmo Krishna. Então a tendência presente neles, nos Kurus, predominava o demoníaco. Certo? Então, dizemos aqui esses exércitos, os Kurus, um exército dominado pelo demoníaco, não eram necessariamente seres demoníacos, né? Temos também que entender esse ponto. O que eles propagaram ali justamente eram as bases do divino, do demoníaco, para a modernidade, ou seja, para a Kali Yuga. Então não podemos compreender apenas a modernidade do século XX, ou de 200 anos. Temos que entender a modernidade nossa em relação à batalha de Kurukshetra, como esse desdobramento de Kurukshetra se estabelece até os dias atuais. Então, essa predominância de qualidades demoníacas nos Kurus está hoje presente em cada um de nós, assim como também as qualidades divinas, né? Então, nós vemos nessa descrição, nesses versos do 3 ao 13, a descrição justamente dessas aparentes informações, aparentes detalhes, né, dos aspectos do exército dos Kurus. Podemos notar na maneira como é apresentado por Sanjaya, no verso 2, na verdade, quem está falando essa sequência de versos é justamente Duryodhana. Entende? Então, Duryodhana está tentando convencer, aqui vamos ver. Sim, ele está querendo convencer Dronacharya. Até mesmo Dronacharya, que era seu mestre de armas, ele está um pouco reticente em relação à batalha. Ele fica um pouco reticente. Ele sabia que mesmo o Bhishma, que estava do lado dos Kurus, só estava ali por uma questão política por uma praticamente uma dívida que ele tinha assumido com os curos. E por uma questão de honra, ele não poderia voltar atrás devido à sua o seu voto. Então ele teve que fazer parte do exército dos curos, embora ele sabia que seria invencível o exército de Arjuna justamente por estar ali Krishna, por estarem representando o Dharma, a importância que o Dharma ou o poder que o Dharma tem, até mesmo sobre o Adharma. Então a vitória já era completamente efetiva. Então Dronacharya também está um pouco temeroso, ele está um pouco reticente da possibilidade de vitória. E aí você observa como que Duryodhana tenta argumentar, ele tenta mostrar, além de você, está também Bhishma. Imagine você colocando. Tentando dar uma confirmação. Olha, fique tranquilo. Nós temos aqui uma legião de bons combatentes, né? Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna, Burish, Abha. Imagina você. Você está tentando convencer o general, assim, na verdade, o estrategista da batalha. Que olha, fica tranquilo, vamos vencer. Então, quer dizer, havia ali um temor. E Duryodhana estava, na verdade, querendo também se convencer dessa vitória. No fundo, ele também já estava consciente de que a vitória seria realmente, se possível, muito suada. Aí nós vemos aqui a descrição. Observa aqui a descrição do búzio. Os curos produz um som tumultuoso, né? Trombetas, cornetas, soaram de repente, produzindo um som tumultuoso. Já no outro lado, o Sr. Krishna e Arjuna, acomodados numa extraordinária quadriga puxada por cavalos brancos, soaram seus búzios transcendentais. Observe que tumultuoso, né? O tumulto ocorre geralmente externo, de fora, algo que invade, né? A multidão, o tumulto, o movimento externo. Enquanto que o búzio dos pândavas soou algo transcendente. Então é algo que se manifesta de dentro para fora. Observe uma metáfora, uma analogia, não diríamos bem uma metáfora, mas analogamente podemos entender que o de fora para dentro é quando permitimos ou desguardados permitimos com que o demoníaco passe a penetrar o nosso inconsciente. Enquanto que deixar buscar internamente esta realidade da consciência, nós vamos conseguindo estabelecer o sagrado, o divino em nossa consciência. Interessante esta diferença entre o verso 13 e o verso 14 do capítulo 1. Então, o Sr. Krishna soprou seu búzio chamado Panchajanya, Arjuna soprou o seu Devadatta, e Bhima, o comedor voraz que executa tarefas hercúleas, soprou seu búzio aterrador chamado Paundra. Depois vem a descrição de outros, e todos eles são realmente búzios que sopram, que soam sons transcendentais, sons que trazem uma segurança, trazem aquilo que é talvez o motor propulsor da atividade divina, da atividade sagrada, da atividade do sacro ofício, né? Justamente é aquilo que se manifesta no coração, como nós vamos ver depois, capítulo 15, verso 15, né? Sarvasha Charan Vridisani Vistou se manifesta de dentro porque vem de Deus, vem de Krishna, vem do Paramatma, a consciência divina se manifestando internamente. Pois nós podemos passar aqui para o momento em que Arjuna visualiza o exército oponente. Dos versos 28 ao 45. Arjuna disse: meu querido Krishna, vendo diante de mim meus amigos e parentes com tal espírito belicoso, sinto os membros do meu corpo tremer e minha boca secar. O meu corpo está todo tremendo, meus pelos estão arrepiados, meu arco Gandiva está escorregando da minha mão e minha pele está ardendo. Já não tenho mais capacidade de continuar aqui, estou esquecendo-me de mim mesmo e minha mente está girando. Eu só vejo motivo para o infortúnio, ó Krishna, matador do demônio Kesh. Não consigo ver qual o bem que decorreria da morte de meus próprios parentes nesta batalha. Nem posso eu, meu querido Krishna, desejar vitória alguma, reino ou felicidades subsequentes. Ó Govinda, nos adiantam um reino, felicidade e até mesmo a própria vida, quando todos aqueles em razão de quem somos impelidos a desejar tudo isto, estão agora enfileirados neste campo de batalha? Ó Madhusudana, quando mestres, pais, filhos, avós, tios maternos, sogros, netos, cunhados e outros parentes estão prontos a abandonar suas vidas e propriedades e colocam-se diante de mim, porque deveria eu querer matá-los, mesmo que por sua parte eles sejam capazes de matar-me? Ó mantenedor de todas as entidades vivas, não estou preparado para lutar com eles, nem mesmo em troca dos três mundos, muito menos desta terra. Que prazer obteremos em matar os filhos de Dhritarastra? Pois seguem nessa sequência. Nós vamos dar continuidade ainda nessa leitura. Mas observe como esse aspecto do demoníaco, o aspecto do Adharma, vai se constituindo dentro da consciência, né, dos Kurus, vai se mostrando evidente na consciência dos Kurus. E como que o divino se estabelece na consciência de Arjuna. Mas como nós vamos ver, ele vai usar de uma moralidade também material. Ele está sendo afetado por uma crise material. Ele se esquece da crise real. E a crise material é aquela, diante de seus familiares, ter que lutar, ter que matá-los. Então ele usa de uma argumentação ainda mundana, uma moral mundana. E diríamos que essa moral mundana usada por Arjuna vai ser a mesma moral racionalista, moderna. Entende? Uma moral, diríamos, forjada, vai se fazer na modernidade a justiça que Arjuna pede aí. Entende? A justiça que Arjuna coloca como imoral a batalha vai ser colocada na modernidade como algo necessário. Em detrimento, você vai acabar com o real, com a verdade. Então, observe como o mal, o demoníaco, aos olhos de Arjuna, é visto como moral. A atitude de propagação do Adharma pelos Kurus é visto por parte de Arjuna como ir contra é imoral. Ou seja, ele passa a ver isto como algo moral. Ele passa a ver esse fato como algo, passa a ver com seus olhos materiais, sem já a discriminação entre o divino e o demoníaco. Passa a analisar a situação dentro de uma perspectiva mundana, dentro da moral mundana, dentro de uma ética, melhor dizendo, mundana. E podemos ver que é esta base ética mundana que vai prevalecer e que vai ganhar um status, agora sim, científico na modernidade. E este é um ponto, assim, muito importante dentro desta situação atual nossa. Detectar onde está, ou em que camada está sendo aceito o adharma em nome do dharma. Onde esta moral mundana está se sobrepondo à verdade absoluta. Esse é um ponto importante para a reflexão, inclusive se formos considerar a questão religiosa, por exemplo, do extremismo fundamentalista, né, de religiões como o Islã, por exemplo, em que se estabelece este Dharma sobre uma moralidade mundana. São várias questões envolvidas quando você passa então a observar a presença ontológica da crise da batalha de Kurukshetra na nossa modernidade. Bem, eu vou parar por aqui, nós vamos ainda continuar a segunda parte dessa apostila, a parte 2. E recomendo então a leitura, se você não fizer ainda, dessa nota 1, ler todo o capítulo 1 do Bhagavad Gita, analisar, considerar também aí pontos que você acha importante e trazer essas questões para mim via e-mail ou pelo grupo aí do Facebook. Podemos dar continuidade e voltaremos então com o material que você já está acompanhando mais esse podcast. Faremos outro podcast para essa segunda parte e continuaremos então essa reflexão, aí tentando aclarar um pouco mais esse texto de estudo comparativo, ou de estudo comparado com o Dharma e o Adharma presente na batalha de Kurukshetra. Obrigado pela atenção, bons estudos. Hare Krishna.